Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Começar recreio! Há momentos do tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Já! Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos. Olha aí, recreio. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo Vai na 4K, destruidora. Aí com a gente, lá na Independência. Um abraço pra você. Alô, Wanderson! Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. E aí, bate, aí, bate, aí, bate. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. DJ Josinho! Fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Aqui. E você sem mim também não vive jamais. Aí, nosso grande empresário, Bigode. O rei do pescado, Lando Veroba, daí com a gente. Obrigado pelo carinho. Alô, Bigode! É amor sem fim. Parceiro Darlan do Distrito. Já por aqui, só de boa. Acabou China saudades aqui no Recreio. Vamos lá! Luxuosa. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. puxa o campo. Você me diz palavras bonitas, Lúcio Campos, pra aliviar a minha atenção. E com carinho, e a comitiva que a Rocha é festa, como sempre, dando aquele show aqui do ladinho da nossa Luciosa. Obrigado. Você invade meu mundo, pois é. Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Aí as nossas coleguinhas, minha amiga Paty, grande Paty, um abraço pra você e pra toda a comitiva. Você aí com a gente, nossas coleguinhas, um abraço. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Aqui encanta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Aí o nosso vendedor Clay Alves, por aqui passeando com a gente, alô Clay. Um abraço pra você. Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta fala, gente, daqui a pouquinho, nosso domingão lá na Via Show. Estamos do repá, meu irmão. Lá na Via Show. Sinto a falta da vontade de chorar. Carroça da Saudade. Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta. Amigo Vanes, nosso papai do ano. Por aqui relaxando. Por aqui passando, Vanes. Foi na distância que eu te encontrei. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Som experiente. Olha aí, fala aí, grande. Quando eu chego em casa, você vem me perguntar onde estava, onde andei, que eu tenho que te explicar. Por você tenho louca paixão, e pra que tanta explicação, se você é o bastante pra nossa infinita união. Se você é o bastante pra nossa infinita união. Eu queria que você soubesse o quanto eu te amo. Aqui. E soubesse o valor que eu tenho por ter você. Só você me deu inspiração pra compor esta linda canção. E agora feliz vou cantando, lembrando você. agora feliz vou cantando, lembrando você. E aí, bigode? É você que me dá tesão. É você. Jaque Motoqueira, aí Jorge, e também vem ele, sempre você. Ele, o grande amigo que acessou. Tá por aqui, só de boa, obrigado. É você que me dá tesão. É você que levanta o astral. É você, vem me proteger. Levanto astral. É você. Desprezado, humilhado, sofrendo assim. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Um dia eu jurei pra você, pra me te fazer feliz. Coitado do meu coração que amou e não é feliz. Tão pouco durou nosso amor, eu quase perdi a razão. Pra recomeçar outra vez, fugir da solidão. Diz pra mim o que fazer. Você, você. Abaixando Jamaica, presta atenção. Alô, Jamaica. Um abraço do José pra você. E também com o João Pé de Feijão. Um abraço pra vocês aí, ó. Amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. Juntinhos, hoje reunidas, mas aqui no Recreio, irmão. Vamos embora! Alô, Nanitela! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Fala da experiência, quem é tua, meu irmão? Te quero. Pincha, pincha, pincha, pincha. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar, é só o DJ pra refletir, fecha os olhos pra sonhar. Delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Te prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. O tesão numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ. O parceiro Darlan, lá do distrito. Pode esquentar, Darlan. Cena, cena por aqui, meu irmão. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. Fala, gente, o nosso Domingão na Via Show. Questão do Repá na Via Show. E claro, a nossa Luxuosa fazendo uma super festa. O nosso Domingão na Via Show. Opa! Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa aqui é o impulso do tesão. Numa trança até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. Volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. Aprender a falar inglês, nós já sabe o português, deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo, Amazonas. Tá passando o Serginho, grande dançarino. Demora aqui com a gente, obrigado, Serginho. Grande Lailson, o homem da pista negra, homem do transporte alternativo, Belém Bragança, aí com a gente. Aí, Lailson. De um dia ser gente, DJ Lailson. Ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Vai chegar e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Bom, gente, no próximo sábado, nosso encontro na Via Show. O Pestão do Sírio, o Pestão dos Romeiros, lá na Via Show no próximo sábado, meu irmão. Também com o Alanzinho, vai chamando o Runa. Eu vou aprender a falar inglês. Fala, bigode! Nós já sabe o português. Quero ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Pra conhecer, tenho vontade aqui de um dia ser gente, ser grande como um país, do Oiapoque ao Chuí. E aí, Jamaica? Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. A Comitiba Carroça é festa aí, meu irmão. Chegar. A Comitiba campeã das fronteiras. Agora aqui, só de boa. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Ai, DJ Josinho. E volto. Hoje no recreio. Oh, my love. Aí, bolão! Yes, yes, yes. Pense em mim. Oh, my love. Yes, yes, yes. Aqui. Você é linda no namoro. Você é linda no namoro. O homem é bom. Diego, chamando aqui também, ô Diego! Lotadinho! E ponta a ponta, hoje o recreio com a nossa luxuosa, meu irmão! E o peixão das patroas, olha só! Eu vem. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem. Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga, mãe. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte, amor, amor. Imagina o Dedê, o grande Dedê da Cairu, o Edivaldo, aí o Edivaldo Covarde da família, amor, nosso mar. Olha aqui com a gente, obrigado pelo carinho. É Bastiano, me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor, me beije, me sufoque de amor, amor. Cheiro William, e também um grande Chelo, o GR Destrando Tudo, justamente com o Marcelo, o nosso clique da Luxuosa, tá por aqui, vamos sapecar. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Aqui é um cheiro do Toninho, já na mão do maluquinho. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor, me beije, me sufoque de amor, amor. Amor, Promover. E a Dani Digital, a Ariane também, o homem da pista negra, o grande Jefferson. E nem ao menos uma carta. Olha essa pequena. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração. Gachão, gachão, vamos circular aqui, gachão. Vim a esperar que não. Aqui do meu lado direito, vamos gente. Pois já faz tanto tempo. Você se foi e eu fiquei aqui a te esperar. E nem ao menos uma carta. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vê. Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra. Será? Baixando o cabeção lá de Tucuruí. Vem, cabeção! Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra. Ou será que você se esconde de mim? Vixe, mãe! Se esconde de mim. Meu bem, esse OS do amor aqui de Belém. Se esconde de mim. Meu a luz, moderna. Esse OS o amor aqui de Belém se esconde de mim. Meu bem, esse OS do amor aqui de Belém. Já faz tanto tempo que você se foi e eu fiquei aqui a te esperar. E aí, Vanders? E aí, Vanders? Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. Eu não sei se SOS do amor. Aqui de Belém, se esconde de mim. Meu bem, SOS do amor. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Cris, é que organiza as fronteiras. É igual a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Pra lá, Ilson. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas a gente vem invocar. Podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã. Ele está enfurecido. Esse ato de piedade cristã, mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Aí, parceiro, diga o Brechão. Diga o Brechão da Cidade Nova aí com a gente. Alô, Gigão! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também. O nosso Domingão é viajou, meu irmão. O Domingão da viajou, já já. Data pra poder se enterrar. Yeah. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Bacana o pulinho, tipo. Olha o pulinho, olha o pulinho. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Olha o pulinho. Amanhã vai ter caguejo. Cupido. O meu coração agora está perdido. Caguejo. Cupido. O meu coração agora está perdido. Olha o Igor também, a Gisele. O casal do amor, o chamando aqui, obrigado pelo carinho. Um abraço na você. Guanabara e o Elias. Alô, Cris!

é Lúcio Cedes, gravando ao vivo. Recreio. Olha o recreio. Segura o recreio. A minha vida é pensar em você. O tempo é curto. Eu vou tirar Dilton. Grande Adilton, o homem que comanda. O miau. O fogo aceso da nossa paixão. A brasa mais forte em nossos corações. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumenta o meu desejo de estar com você. Um amor assim, igual ao meu. É Guandarinho louco demais. Solta a voz de grande. Quando eu chegar, vou beijar tua boca. Numa cidade louca, vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca, jamais. Vou te beijar maluca. E a Dolores, vem maluco. Fazer de novo. Bora ver, grande. Apaga a luz. Teus olhos me iluminam, tuas mãos me acham, logo me alucinam. Aqui! Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca, vamos fazer gostoso. DJ Josia! Ivaldo Lima! Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento o meu desejo de estar com você. Vixe embora, vixe embora. O amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. E aí, fumaça? Vou beijar tua boca. Numa cidade louca, vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Nosso encontro lá no Casota, meu irmão. Domingão no Casota. E na segunda-feira, dia 14, vamos estar na Via Show, gente. Carroça e Cineral. Cineral e carroça juntinhos. Na segunda do Real, lá na Via Show. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. está enfurecido. Agora eu não tenho outra saída. Tô te dando a minha vida, então devolva seu amor. Agora pensa em tudo que foi bom. Eu te peço o coração embora. Te prometo e te faço meu eterno amor. Daqui a pouquinho, será que vai dar remo? Será que vai dar Paixandu nessa parada, meu irmão? Meu irmão, pelo amor de Deus! Coisa linda, formosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor. Bonita e charmosa. Bora, Riga, vem embora, Riga. Gatinha tem gosto. Se derrubar é pênalti. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Um beijo ardente, olha de serpente. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Ô Samara, ô Samara. Samara, por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, por que você me trai? Por que você me trai? Atilson, olha o Johnny Vampirão, meu irmão. Já muito vampiro na área. Pra cima. Coisa linda, formosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor. Aqui. Bonita e charmosa, gatinha dengosa. Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Um beijo ardente, olha de serpente. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Ô Samara, por que você me traz? Você me trai. Ô Samara. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Amanhã quem saberá se desistirá, amor, ou noite escura. Ninguém sabe, amor. Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Pra você, amor, quero abrir todas as portas da minha alma. Bem no fundo dos olhos dela, Jean. Quero, amor, me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Comitiba lá de Marituba, vem com a gente, obrigado aí. Esse amor pra Jamaica, que é tão grande que não cabe no meu peito. E o Jorginhas, quero você hoje, quem sabe amanhã. show, meu irmão. Olha aí. Você brincou com os meus sentimentos. Mas fumaça! Loja Empresa, dia 9 de novembro, lá na Via Show. E o lançamento do novo visual da nossa luxuosa, gente. A dona da noite, vem que vem! Também o Anderson, o Márcio e toda a companhia com a gente. Obrigado. Simbora. Vamos lá, igreja. Luthiette, a rainha do tecno. Bora, Laílson, Laílson, Laílson. Me satisfaz o meu prazer. Loucura, meu irmão! Segura aí! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Amigo Xamim, também o Vanesson. Um abraço pra você. Alô, Xamim! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. O CD do Jorginho aí, viu, gente? Já já está prontinho o CD do Espetacular. Aqui no Recreio. Ele tá gravando tudo hoje, meu irmão. Lúcio Campos. Aniversário da empresa tá chegando, viu, gente? Dia 9 de novembro, na Via Show! Vai ser uma loucura! O maior fenômeno do Pará. Luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.